Manoa, presta atenção nisso. Os dons do rei estão sempre a seu dispor. Dom de fé e dom de curar, tudo a seu favor. Muitos, muitos são os dons que vêm do Senhor. E entre todos, o maior. Cacau Rap Sensation e meu mano Will, faz favor, vem pro palco comigo. Vamos que vamos, hã? Era ruim que eu ia fazer sem vocês, hein? Esses são meus parceiros. E aí, galera? Yeah! Vocês estão prontos, então? E se você é mais um que foi atingido e beneficiado pelos dons de Deus? Se você é mais um que usa desses dons para o bem? E se você é mais um que entende que isso é gratuito na sua vida? A gente diz mais ou menos assim, ó. Yeah. Os dons do rei me fizeram entender. O Deus que me ama também ama você. Os dons do rei me mostram todos iguais, falhos e perfeitos humanos. Me ensinaram que mais vale ter juízo. Nem sempre o que eu quero é o que eu preciso. É. Os dons do rei fizeram toda a diferença. Mudaram meu caminho e anularam a sentença. Na verdade nem era pra eu viver. Demorou, demorou, mas consegui entender. Você foi humilhado, aquele lugar era meu. Quem dera eu fosse tão merecedor, quem dera eu. Te dou a minha vida, ainda é pouco Deus. A vida que eu tenho, o Senhor foi quem me deu. É sim, os dons do rei me ajudaram a enxergar. Você só usa o ódio se você não sabe amar. Os dons do rei estão sempre a seu dispor. Dom de fé, dom de curar, de fé, a seu favor. Minha vida não reduz. O que sou e o que tenho, o Senhor é quem conduz. Pra que viver sem regras, se muito bom é meu juiz? Aceita suas bênçãos, foi somente o que eu fiz. Me deu a vida eterna e olha que eu não merecia. Pagou adiantado por mim sem ter garantia. Que eu não erraria, pecaria, falharia. O Messias se entregaria. O Senhor já sabia, eu ia precisar do sacrifício um dia. Pra que nesse dia minha noite virasse dia. O sol não brilharia e eu não sorriria. Não fosse tua vontade, nada adiantaria, não. Os dons do rei mostraram a saída. Salvaram minha alma e mudaram minha vida. Os dons do rei é sim, assim. Sempre estão dispostos. Diz o quê? Dom de fé, dom de cura. De fé, dom de cura. Diz o quê? Yeah. Quantos lindos são os dons? Vem do Senhor. Yeah, yeah, yeah. Entre todos o maior. Maior os dons é o amor. Como é que eu não falo da minha mão, não? No chão. Uma improvisão, no chão. Deus, a gente te agradece, Pai, por mais uma vez o Senhor ser conosco, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa colocar tranquilidade no coração de cada homem que está com essas câmeras na mão, Pai, em nome de Jesus. Cada cabo de microfone aqui, abençoa, Deus, em nome do Senhor. Que essas músicas aqui, Pai, seja para exaltar, engrandecer, enaltecer o teu santo nome, Deus. Que o DVD desse negrão, Pai, possa ir de sul, norte, leste, oeste. E cada canto do país, Pai, ou cada canto do planeta Terra, Deus, em nome de Jesus. Que valia tem, Pai, da gente fazer uma festa bonita dessa. E se for só pra nós, Pai, se for só pra esse bolo aqui, Deus, em nome de Jesus, não tem valia nenhuma pro Senhor, Deus. Se esse DVD não curar lá na ponta do mundo, Pai, se esse DVD não fazer o paralítico andar lá embaixo, Deus, em nome de Jesus, esse é o propósito, Pai. E por isso nós estamos alegres em nome do Senhor. Agora eu vou que vou, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor enquanto eu rimo assim, ó. Os dons do rei me fizeram entender que o mesmo Deus que ama o lito também ama eu e você. Como água em vinho mudou a atitude e proceder. Que do lixo, do esgoto, do poço, Deus fez florescer com amor. Sentimento indescritível e inabalável. Amor, sentimento indiscutível, visível, notável. Amor, sentimento que não se vê, mas se sente. Esse modifica, gente. Esse quando bate é um baque de frente. Me deu de graça, sua maravilhosa graça. Me deu tinha poder pra ser um caçador ao invés da caça. Me revestiu de uma poderosa armadura, com capacete, escudo, sandália e espada, que é a palavra tua. Da visão míope, enxerga além do alcance, audição mais que apurante, passo firme, não pé vacilante. Entregou pra morte a sorte do filho, pra quê? Pra te convencer que o Deus que me ama também ama você. Não te